Fala galera, tudo bem? Hoje preparamos com todo o carinho do mundo mais uma leitura de tema. Vamos lá? Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Os percalços para superar a divisão sociossexual no trabalho, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. A divisão sociossexual do trabalho é determinada por questões de ordem cultural e que remontam à origem das civilizações, mas que permanecem latentes na conjuntura atual e na forma como entendemos as diferenciações de funções sociais entre gêneros. A configuração mais arcaica determina que o homem exerce o papel de provedor, aquele que sai de casa para buscar o sustento familiar por meio de uma atividade laboral visibilizada. Por outro lado, caberiam à mulher os trabalhos de cuidado, realizados na esfera doméstica, os quais permanecem invisíveis. Na atual conjuntura, a mulher conquistou o seu espaço no mercado de trabalho e houve avanços quanto aos seus direitos. Porém, a perspectiva tradicional ainda se instaura fortemente e impõe uma divisão sociossexual clara. Isso é visível, por exemplo, quando uma função é tipificada como masculina ou feminina. Além disso, também se manifesta pela discrepância salarial entre homens e mulheres, mesmo que ocupem o mesmo cargo. Texto 2. Antes do século XVIII, as habilidades de homens e mulheres eram consideradas biologicamente determinadas e, portanto, as mulheres nasciam para atuar em determinados trabalhos e os homens em outros. Havia, então, uma divisão dicotômica no mundo do trabalho, fixando o que era trabalho masculino e o que era trabalho feminino. Essa dicotomia dividia, na verdade, dois ambientes, o ambiente do domínio público e o ambiente do domínio privado. O domínio público era um ambiente em que os homens eram os principais personagens. Esse domínio é justamente o do trabalho que se realiza fora de casa, que é considerado produtivo porque gera uma renda. O homem era aquele que ia trabalhar fora de casa, ganhar essa remuneração e, com base nela, podia prover o sustento da família. Considerando essa responsabilidade de provisão, o homem se isentava de qualquer trabalho doméstico ou cuidado com crianças. A esfera do domínio privado, dos domicílios, do interior das casas, era de responsabilidade das mulheres, os quais permanecem até hoje. Por isso, as mulheres tinham e têm que dar conta de todos os afazeres domésticos: passar, lavar, cozinhar, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, cuidar dos doentes, cuidar do marido. Esse trabalho é considerado improdutivo pela sociedade, na medida em que ele não é remunerado. Ele não é financeiramente reconhecido quando está sendo exercido pelo ente daquela família, ou seja, pelas mulheres que compõem uma família. Texto 3. O texto 3 trata-se de um infográfico. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Texto 4. Desconstruindo Amélia. Pete. Já é tarde, tudo está certo. Cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme. Tudo pronto para quando despertar. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada para cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela, sempre a última a sair. Disfarça e segue em frente, todo dia até cansar. E eis que, de repente, ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo. Faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto. Já não quer ser o outro. Hoje ela é um também. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado. E não entende o porquê. Tem talento de equilibrista. Ela é muita, se você quer saber. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.